O programa a seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma terça-feira, dia 21 de maio de 2019. A notícia dessa vez, Bescal02. Não fala meu usuário, cara. Eu quero procurando na Steam, galera. Procurando na Steam, adiciona. Eu vou negar todo mundo. Então, Taiwan legaliza o casamento gay. Oh, caramba, hein? E sim, país do futuro. Isso é pra combinar com a thumbnail da semana passada da gonorreia que o Gregório transmitiu a ideologia de gênero com um beijo gay na capa do programa. Faço isso mesmo e não nego, não. É um esquerdista de merda. Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News homossexualmente afetivo. Exatamente. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 17 de maio, a República da China, também conhecida como Taiwan, porque para quem não sabe, Taiwan e a China continental disputam a China, uma é comunista, outra é nacionalista. Certo. Então, né, muita treta para ser explicada aqui, mas tipo, quando a gente fala Taiwan, a gente não tá falando de Taiwan. É Taiwan, é o governo capitalista que fugiu da China para Taiwan. Certo. É uma treta bem complexa. Longa história. Longa história. Mas não tem problema, pode chamar de Taiwan, pode chamar de Taipei, pode chamar de Formosa, que é o nome em português da ilha. Taipei, inclusive, que é o nome de um prédio, sabia? O edifício Taipei 101. Onde é que é? Os prédios mais altos do mundo. Tá, ok. É em Taiwan o prédio? É. Galera, não tem muita criatividade, né, mano? É tipo você chamar um prédio no Brasil de Brasil. Sim, mas depois procura a imagem dele aí, ele é gigantesco. Então, Taiwan se tornou o primeiro país asiático a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, após decisão da Casa dos Legislativos. Olha só, rapaz. E eu como eu sou nerd, eu queria dar uma pequena explicação sobre como funciona a divisão de poderes em Taiwan. Vai lá, manda brasa. Porque, na verdade, o nome correto seria Yuan Legislativo. Yuan Legislativo. Yuan, entendi. Em chinês, casa. Tá. Atualmente, a Taiwan é governada por três yuans. O yuan controle, yuan legislativo e yuan judiciário. O yuan controle é o executivo, o legislativo é o legislativo e o judiciário é o judiciário. Justo. Porém, há um tempo atrás, existiam em Taiwan seis poderes. Você tinha os três yuans e a Assembleia Nacional, que era dividida em três. Justo. Vamos lá, era o parlamento, que era dividido em três assembleias. Aí, tô confundindo. Parlamento então, era dividido em três assembleias. Ok. Então você tinha seis poderes em Taiwan. Só que o parlamento ele se fundiu em um só há pouco tempo. Então você tinha quatro poderes. Você tinha o executivo e o judiciário. E o legislativo bicameral, que nem o Brasil. Que é os deputados e os senadores. Como os... A parte, certo? Do legislativo. Isso. É, porque eu tô considerando o poder de separado, porque o parlamento, que era o Senado deles, e o Yuan Legislativo, que era a Câmara dos Deputados deles, eles eram tão independentes um do outro que eu podia considerar os dois como poderes separados. Tá, entendi. É diferente do Brasil, que o Senado e a Câmara fazem um poder só. Tá, saquei. Só que também há pouco tempo atrás, eles fundiram o Yuan Legislativo com o Parlamento. Quer dizer que agora a Taiwan é unicameral, você só tem a Câmara dos Deputados. Não tem mais o Senado. Saquei. Tanto que agora muita gente nem chama o Yuan Legislativo de Yuan Legislativo. Geralmente chama de Parlamento. Interessante. Porque agora é diferente do Brasil, porque o Brasil ele é bicameral. Você tem os senadores e os deputados. Enquanto em Taiwan você tem só os deputados. Saquei. Tem muita gente que quer fazer isso no Brasil. É possível, né? Até porque o Senado ele é meio que tipo uma parada, historicamente falando, só pra privilegiar alguns grupos. Eu não tenho posição. Tipo, eu não tenho posição no texto. Eu não sei. Ele é um resquício de um passado imperialista. É que imperial, geralmente justificam caralho. O Senado geralmente como, tipo, ele serve como cheque no, no, no, na Câmara dos Deputados. Só que ele acaba sendo muito, tipo... Talvez não fosse tão necessário, porque acaba quando passa na câmera, passa no Senado. É porque a ideia do Senado era, tipo, ele impede que dê alguma coisa muito errada na Câmara dos Deputados. Porque se a Câmara dos Deputados ficar muito louca, o Senado impede ele de zoar. Essa é a ideia. Tem esse lado, sim. Se isso é bom ou não, eu não sei, eu não pesquisei. Tem muita gente que fala que é mais uma questão de manutenção dos antigos controles existentes no passado imperial do Brasil. É. Ficou ali um resquício histórico. A questão é que se vale a pena se manter ele ou não. Inclusive, tem geralmente a parte da esquerda mais esquerda do Brasil acabar com o Senado. Ah, é verdade. Ou da parte. Então você é comunista. Exatamente. 100% provado aí. Com certeza. 100% confirmado. Não tem como negar. Negar mais, agora já era. Agora foi. Então. Vamos voltar para Taiwan. A lei em si permite que cidadãos taiwaneses do mesmo sexo possam casar no civil, além de legalizar a adoção pelo casal do filho biológico de uma das partes e a possibilidade de que, se um dos membros morrer, o outro herde suas posses. Interessante. O oposto de Brunei, que adotou a Sharia. Você está falando isso no QN News 38. QN News 38, a gente está falando aqui de países que estão fazendo exatamente o contrário. Um quer matar gays à pedrada e o outro legaliza o casamento gay. Olha aí. E não tem a ver com os cidadãos taiwaneses serem mais liberais, e eu vou explicar isso mais tarde. A treta é muito mais profunda e eu vou poder falar da história taiwanense do século XX, que eu gosto muito. Vamos lá, então. Taiwanesa. Sempre que lá vem isso. Eu fico falando taiwanês, é foda. Mas ainda vamos chegar lá. Tem uma parte ainda pra falar. E, mesmo com esse grande ganho, há limitações na lei. Por exemplo, casais homossexuais não podem adotar crianças que não sejam filhos biológicos de uma das partes. Entendi. Então, tipo, se um casamento entre dois homens, pra eles adotarem a criança tem que ser filho biológico de um dos dois. Saquei. Então, tipo, eles não podem adotar a criança que é aleatória. Uhum, certo. E, além disso, a lei é só para cidadãos de Taiwan. Se um cidadão de Taiwan quiser casar com uma pessoa do mesmo sexo de outro país, ele não pode fazer isso em Taiwan. Caralho, que específica essa lei. E isso foi em referendo. O referendo disse que não. Tipo, literalmente, os taiwaneses não querem que gays de outros países entrem em Taiwan, eu acho. Ok. Além disso, a lei foi criada contra a vontade popular, já que em 2018 uma consulta foi feita e o não venceu. Só que era uma consulta, era um referendo, então o governo pode ignorar. Era só uma consulta, exatamente. Eu quero. É tipo você vai no médico e pede uma consulta e ele fala que você vai morrer se você continuar do jeito que você tá. Você tem a opção de continuar do jeito que você tá. Nada te impede. É uma consulta. É, basicamente, tipo, se a Grã-Bretanha fosse esperta, eles tinham feito isso com o Brexit. Pois é. Em vez de fazer a porra do referendo, que deu essa merda que tá aí hoje, a gente podia ter feito só uma consulta. Aí a população vai falar, queremos Brexit. Aí o governo vai falar, foda-se. Exatamente. Caguei. Antes você caga pra opinião da população do que você cagar pro voto dela. É, porque se você negar um referendo, tem no mínimo uma crise política. É verdade. Então... Agora que eu vou entrar na política do século XX de Taiwan, que é o porquê que a lei foi aprovada mesmo com a população não querendo a lei. Vamos lá. Porque seguindo os princípios, se eu não me engano, de Rousseau, você querer casar com uma pessoa do mesmo sexo é coisa de juro privado. Eu não caso dano às pessoas à minha volta de nenhuma forma casando com alguém do mesmo sexo que eu. Justo. Então, digamos assim, isso não seria uma decisão democrática. Eu não preciso ter aprovação das pessoas pra isso. Isso é pra mim, é pessoal. Foda-se. Você não perde nem ganha com isso. Então, eu não preciso da sua opinião pra fazer uma lei sobre isso, entendeu? Exatamente. Faz todo sentido, inclusive. Só que isso é uma coisa que eu defendo em vários momentos, inclusive na questão dos direitos dos homossexuais. Não é dos LGBT em geral, né? Porque eles fazem... com eles o que eles bem entenderam, tá ligado? Libertarianismo aí, pô. Libertarianismo não, rapaz. Tá me chamando de anarquista. Libera o mercado e o cu. Não, eu acabo com o mercado e libero o cu. O cara todo... Caramba. A gente tem que nacionalizar o cu. Seu pessoalista. Essa é a grande verdade. Eu quero fazer maconha obrigatória nos postos de saúde. É. O cara, tô tipo, tu não pode abrir uma loja, mas pode dar o cu pra quem você quiser. Não, você é obrigado a dar o cu pra quem quiser, porque ele é público. É, porque ele é público. Se é do povo, é de Deus, e se é de Deus, é do povo. É do povo. Mas é uma teocracia nacionalista aqui, caralho. É uma teocracia nacional desenvolvimentista socialista. Isso é exatamente esse argumento, se é do povo, é de Deus, se é de Deus, é do povo. Exatamente. Se ele tá libera tudo. E você não pode negar nada. Se o seu corpo, exatamente, se o seu corpo é de Deus, ele é público. Então as pessoas podem fazer o que quiser. Genial. Na verdade, se o mundo é de Deus, então ele é público. Então não acabou o Estado também, anarquista. É, mas é isso aí que a gente tá propondo aí, né? A teocracia anarquista, cara. É, teocracia anarquista. Então, por que que Taiwan levou essa treta da liberdade individual para as últimas consequências? Porque mesmo, né, fazendo sentido político e filosófico, não é algo fácil você fazer, você ignorar uma consulta popular. Foda-se a população. Não é tipo, em governos eleitos é meio difícil você ignorar a população. Ah, mas tem que ignorar às vezes. Mas qual foi a base pra se ignorar a população? Maquiavel. Também, mas é mais profundo. Valeu, aí falou. Acabou o problema. Foi. Então, Taiwan, que é um país bem conservador, inclusive, Taiwan sofre hoje de uma gigantesca epidemia de cultos religiosos. Se você acha que o Brasil tá ruim, você não viu Taiwan. Olha aí. Pra quem quiser ter um feeling disso, eu recomendo vocês verem jogarem um jogo, qualquer número. Eu recomendo vocês jogarem o jogo Devotion, que discute esse negócio, que é um jogo taiwanês, que discute, caraca, essa treta dos cultos em Taiwan. Olha e só. Eu recomendo que vocês pesquisem, porque é muito interessante e bem assustador a questão do culto religioso em Taiwan. Interessante. Link na descrição, no post. Então, essa questão dessa defesa pela liberdade individual vem de um trauma dos 39 anos de lei marcial no país. O período chamado de Terror Branco. Oh. Que foi o período de 1949 até 1987, de mais perseguição do governo nacionalista do Kuomintang, que era o partido do Chiang Kai-shek, que era o ditador da China nacionalista. Entendi. Porque, tipo, quando a gente fala da treta China nacionalista versus China comunista, ninguém era democrático ali, não. É, também precisa. É aquilo, né, cara? Pra ser capitalista, você precisa ser democrático. É, mas não era a luta entre a liberdade e o comunismo, não. Era a luta por um tipo de ditadura contra outro tipo de ditadura. Pois é. E a gente tá falando de um período extremamente duro da vida taiwanesa, que tem um trauma profundo, porque a gente tá falando de uma ditadura que durou até 96. Foi ontem, né? Foi ontem, assim. Literalmente acabou, tipo, 23 anos só, tem gente muito mais velha que isso. Pois é. Essa ditadura, eu recomendo vocês também pesquisarem sobre essa ditadura. Inclusive, você tem um jogo da mesma produtora do Devotion? Qual que era o nome do jogo? É Detention. Você tem um jogo da mesma produtora, que é a Red Candle, se eu não me engano, o nome da produtora, que chama Detention, que basicamente conta a história da ditadura do Terror Branco da perspectiva dos estudantes. Porque você tinha perseguição política muito pesado em cima das escolas. Certo. Interessante. Inclusive, a gente tá falando aqui de mais de 4 mil... o mínimo é maior de 4 mil executados pelo governo. Caralho. E mais de 100 mil presos políticos. É, então, a parada foi bem agressiva. E tem uma questão racial também, porque o governo que foi pra Taiwan não era de taiwaneses, era de chineses continentais. Então, você tinha a questão racial contra Taiwan, porque além dos taiwaneses terem sangue indígena da ilha de Taiwan, que era um povo diferente dos chineses, Taiwan foi do Japão por 50 anos. Caraca! Então você teve a mistura genética com os japoneses. Então você tinha a questão, a treta racial em Taiwan. Os taiwaneses bizarro, eram vistos, né, como inferiores aos chineses. Continental. Bem esquisito. Estranho mesmo. É, tipo, era quase como se você tivesse um apartheid. Os cidadãos chineses eram mais relevantes do que os cidadãos taiwaneses. É bem bizarro. Sim. Porque eles não são iguais, né, cara? A gente falou isso já naquele EP sobre a Coreia do Norte, que os sul-coreanos, eles são mais parecidos que os chineses entre eles. É, porque na Coreia isso é bem menos, mas tipo, também é porque a Coreia, ela é o coreano do norte e o do sul, eles são diferentes. Mas isso, não, eles são iguais, cara. Eles são iguais, é a mesma etnia. Não, tipo, é a mesma etnia. Só que Taiwan, ela é meio que a mesma etnia, só que não. Não, é porque eles estão isolados pra caralho, né? É porque Taiwan, eles são a diferença bem parecidos de Taiwan com... pra China... Lembra muito dos filipinos, cara. É, porque a diferença da Taiwan da China seria tipo uma diferença do sul do Brasil pro norte. É, exatamente. Que o sul ele tem muito sangue europeu e o norte tem muito sangue indígena. É o inverso, é. Só que invertido nessa coisa. É, só que a China seria o sul e o Taiwan seria o norte. É isso aí. Eles lembram muito, eles são tipo, parecem os filipinos, se a gente fosse falar. É, porque assim. Eles vêm do mesmo grupo étnico que espalhou pelas ilhas ali do Pacífico. Então, então tem essa diferença aí. Só que eles misturaram com os chineses, óbvio, a gente tá falando de milhares de anos dentro da China, de Taiwan, e misturaram com os japoneses, porque eles ficaram 50 anos dentro do Império Japonês. E tanto que os cidadãos de Taiwan, quando Taiwan foi reanexado à China depois da Segunda Guerra, eles nem falavam, eles nem escreviam em mandarim. Eles escreviam em kanji japonês. Caralho, é esse. O que era outro melhor, argumento inclusive. Pra eles serem inferiores. Era dizer, tipo, pô, os caras não sabem nem escrever mandarim, tá ligado? Pô, mas também escrever mandarim é sacanagem. É, mandarim é foda de escrever, cara. Tenho até medo. Nem simplificado resolve. Não, mano, simplificado, eu olho pro simplificado, eu olho pro complexo e falo, mano, não tô vendo muita diferença, não. É. Mas tem, um é pra computador e outro é pra escrever. Tem diferença, só que, tipo, o simplificado ele não é muito simples. Exatamente. Então, devido a esse trauma do terror branco, a Taiwan é um país que respeita extremamente as liberdades individuais, ao ponto de ter gerado problema com os próprios cultos religiosos. Esses cultos, eles praticamente quase que ignoram o Estado. Só que o Estado não faz nada, porque você tem esse trauma que teme que o Estado viole a liberdade das pessoas. Então, mesmo quando o culto ele viola a lei, o Estado tem medo de intervir por trauma do terror branco. Bizarríssimo. É muito bizarro. Seria, então, tipo, a gente tá falando de rituais de tipo sacrifício humano. Não, tipo, é esse culto bizarro, tipo, o líder é o Messias e todo mundo segue. E quem é de fora é ostracizado, tem muita lavagem de dinheiro, muito estupro, muito tráfico de pessoas. Caralho. É um negócio meio, tipo, igrejas evangélicas mais, digamos assim, escusas. Sabe essas igrejas que... forma de vez em quando que são meio bizarros. Não tô falando que todos os evangélicos são assim, sim, obviamente. Eu tô falando que tipo, tem algumas igrejas evangélicas que formam um culto bem louco. Aham. É porque até porque, né? E é muito comum, tá liberado. Pra quem tem na Netflix, tem vários documentários sobre esses tipos de culto. Do cara que vem, tipo, meio messias e pega um tanto de jovem retardado e faz um culto. Sacrifica, né? Faz rodinha de RPG pra sacrificar os outros. É raro você ter esse negócio de sacrifício, mas eu tô falando nesse nível de super... Inclusive a Cientologia, por exemplo, que é famosinha, ela é um culto desse tipo. Tem muito dessa parada, né, desse uso desses cultos pra, como você disse aí mesmo, lavagem de dinheiro, né? Inclusive, igrejas evangélicas são... É, igreja evangélica é muito usada pra... Eu tô falando, tipo, lavagem de dinheiro é o primeiro passo, tá ligado? Tem os cultos que vão longe. Sei. Por exemplo, um culto aí que alguém quiser ver se tiver Netflix é o culto do Osho lá nos Estados Unidos, que era um nacionalista hindu que vai dar uma de messias nos Estados Unidos matou um tanto de gente, matou um tanto de morador de rua, foi foda. É porque era a maior farsa que tinha. É, mas vocês verem esses documentários, você vê qual que é o feeling de culto. E aí vocês pensam que tem milhares e milhares de cultos num mesmo país chamado Taiwan. Certo. Então é bem tenso a situação de Taiwan. E por causa dessa liberdade individual derivada de tudo isso que a gente explicou agora, a comunidade LGBT é bem livre em Taiwan, mesmo que a sociedade seja muito conservadora. Tanto que muitos ativistas LGBT fogem de países asiáticos para Taiwan. Olha aí, faz sentido. Porque lá eles não são perseguidos. Inclusive, imagino que muita gente de Brunei vai começar a dar uma fugida para Taiwan. Pois é. E é isso. Depois desse... Essa toda essa explicação sobre a história de Taiwan, que eu gosto muito. Caramba. Então é isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!